solo un attimo però, copia. Copia. Zero para Campinas autorizado, na qual da pista 197, primeira curva à direita, copa torcida saiu da El, Leda após Leda Bridge, segue na El Pesolão no meio após conforme plano, controle 1998, transponda 5407. Escutejamento correto, quando pronto para a baita ação, assume na frequência 18.6.